Caju, controle 119.35, 118.612 e o código é 5556. Seguinte, autorizado 390 na Ampli, quando dá 10, quando tem a proa, deputador de pé, após 5 esquerda, na Puca Aracaju, mantém a proa até 2 pés, segue piramide, após curva esquerda na Puca Aracaju. Puca Jama Aracaju, canal 35 ao controle, 262. O 267 passa nível 180, chame agora o centro Recife, na frequência 1288, alterna 1251. 282251, obrigado, bom dia. Sierra Charlie Romeu, controle. Sierra Charlie Romeu, prossiga. Voo Idael, da presente, curva esquerda e voo Idael. Tá voando na flor de Idael, Sierra Charlie Romeu. Ciente. Confirma o nível que passa. 140. Ciente. Tá 8001. Informe o final do procedimento LF X-Ray. Puxa, informa ele estabilizado X-Ray, o 8001. Pode voar a tuna? Quanto é o perfil da chegada? Aqui, não tem problema. 8001. Salvador, muito boa tarde, Gol 9924, ciente da informação, papá para o nível 150. Gol 9924, acione identificação, chegada mar e desse mantenha 050, ajuste de altímetro 1012. Redução para 2509, o tráfego percebe está a 10 milhas, com ground speed de 300 nós. Gol 924 para o nível 050 na proa de mar e já mantendo 2409. Gente. Alfa, após a torre 121186, dan 3605. Se achar Charlie Romeu, chame o centro Recife na frequência 1260 ou termo 251. 1260-1251, Se Charlie Romeu. Patrulha Victor e Juliette passou através para da Barra, já está liberado para 2500. Sertão 9, autorizado, azul, chame táxi. Autorizado, chame táxi, quartel 9. Objeto 5728, solicita táxi, temos 116, bordo, 3 horas e 50, alterna Salvador. 116, 3 e 50, aqui no alternado, táxi à direita, via Juliette, ingressar na Alfa, transfira o 14, 118, decimal 6, altímetro no 0, no 2, boa viagem, o objeto 5728. Autorizado, táxi, Juliette, Alfa, na Alfa, 118612, web 5728. 1012, ajuste. Muito obrigado, até já. Seu 3566, controle? 3566, na escuta, prossiga. Vou ITAP, da 3566. ITAP, da 3566. Número 3, será o número 2 no setor, a sua direita em verde azul já está autorizada. Só um instante para puxar, por gentileza. Se desejar na posição, acionamento autorizado para o condicionamento. Caso contrário, só um instantinho, por gentileza. 7, 3, 9, 3. Azul 4089. Estimado proposto. 1000 pés. São 3605 no ponto de espera, está pronto? O 941 no seu solo 00, livre à direita, livre a 1219. Direita 219, o gol 941. Salvador, da 3605, pronto, na 10. 3605, boa tarde, a linha e decola, da 10, vento 1110 graus, 111 nós. A linha decola, 10, da 6005. já tem o próximo aviso. Ok, está autorizado 2.500 pés, Victor Índia Juliette. Olhe. Objeto 6721 no controle. Vamos no tráfego na posição de 3 horas, 2 milhas, rumo sudoeste, passando 1.500 pés e subindo em 2.500 pés. Um tapa alto 3-2, está visual com o seu tráfego. Tá ok, está descendo para 3.000 pés, o 6721. Certo. Rumo a 04, controle. Vai, escuta, prossiga. Meia dúzia de milhas para a posição Conde, serviço radar terminado. Mantenha o nível de voo 1110, chame agora o controle Aracaju na frequência 120.1. 101, rumo a 04. Jet 6721, desça para 2.000 pés, ajuste no 0. 1-2, informe final LS, o que foi? 2.000-0-1-2, autorizado X-Ray da 1-0, 6-2-1. Tanto 3566, controle. 6-6, prossiga. Tráfego, posição 12 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2.500 pés, um Papa Alfa 3-2. Bem, tanto 3566. Victor Índia Juliette, tráfego adicional, posição 11 horas, 12 milhas, rumo nordeste, passando 070 em descida, 4.000 pés, um Alfa 320. Certo, à vista. Controle, somente para informação, Golo 924, através de Morro de São Paulo? Afirmativo. Muito grato. Estabilizado, então, 8.001. Uma milha no marcador externo, completo final, chame Torre, 118.6. 18.6, obrigado, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, o TAM 8001, passou externo, baixar a trava visual. Copiado, livre pouso no zero, vento de 120 graus, 129. Livre pouso, TAM 8001. TAM 3605, decolou 04, controle 1935. 1935, 3605. O azul 4089 tem 90 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna config. Charlie Fox, 90, 3 horas, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. Ao ingressar na Taxi Alfa, chame Tor 186, altímetro 1012, 37 da Gol já estacionando 7. Está livre até o ponto de espera, boa viagem, azul. Pátio Juliette Alfa, lá chama Tor 186, livre táxi azul 4089, boa tarde. Torre, o voo vai ter que manter a posição aqui, não tem balizador para chamar a posição. Tá, ok, vamos acionar em ferro aqui, só um instantinho. É, obrigado. Então, o T3193 está pronto para o ataque, está com 4 horas e 10 de autonomia, alterando Guarulhos. Estamos com 118 a bordo. Obrigado, direto da El. Victor Índia Juliette, já avisou o posto de São Paulo para a descida. Victor Índia Juliette, decida seu critério para circuito de tráfego, não tenho informação. O teu tráfego é informado? Frequência livre. Certo, certo. Salvador, boa tarde, azul 4033, próxima cota, Ilhéus. Boa tarde, azul 4033, informação em curso a Papa, o time turno 012, Ilhéus aprovado 160, copia? Copia. Ok, conforme então, Ilhéus, nível de voo é o 3, correção, é o 160, 160, direto para Ilhéus, decola a pista no 0, mantenha a reta até decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Antes de voar direto Ilhéus, cumpra o perfil do subida da Euleda, após Leda, aí sim direto Ilhéus. Controle 119.35, torre 118.6, código transponder 5553. 8001, solo 06, livre à direita, livrar 1219. Direita no 219, então 8001. Cumprindo o perfil da Euleda. Controle 19.35 e transponder 5553, azul 4033. Ativo, tá no portão 01, no reporte ponto puxa lá. Reportar a pronto. Whisky, Oscar e Uniforme, está no pátio da Aerostar. Salvador para Morro de São Paulo, decola pista 17, curva à direita, 1.000 pés pelos corredores da Checa Chapregos. Controle 119.35, torre 18.6, aguarde o transponder. Whisky, Oscar e Uniforme. Direcionar 0113, Whisky, Oscar e Uniforme. 0113, para acionamento táxi decolagem, chama na torre 118.6, o POB é de... Alô, Salvador, uma boa tarde, então 8001. 8001, ingressará a próxima esquerda via Juliet para o portão. Correção, me equivoquei aqui. Vai ter que contornar a próxima esquerda para o pátio 3, é posição 08, 8001, ok? Esquerda então para o pátio 3, posição 08, 8001. Boa tarde. Estava passando ali a autorização de tráfego enquanto eu livrei a pista. Ok, pode contornar então a próxima esquerda, próximo do estratégia da trip que já passou a sua esquerda, ok? Tá sim, esquerda, posição 08 no meu travesso agora, 0800. Pode. Da PUC. PUC é 3305728. Salvador, bom dia, vou no 600. Boa tarde, informação é papá. Voo no 600, ação de identificação, chegada a mar e desse mantém o 060. Ajuste no 012. Ok, faz o 060 na mar e voo no 600. 124, autorizado 2.000 pés, ajuste no 012, informe final X-Ray. Autorizado X-Ray, nível 2.000 pés, 1.0, 1.2, voo no 924. Ali mantém? Ali mantém, na 10408. Todo homem foi até 3193, não pode esperar, pronto. 3193, boa tarde, mantém o ponto de espera. Vai manter 3193, boa tarde. Webjet 6721, no solo 10, livre direito, ao livrar 1219. Livre direito, ao livrar 219, obrigado. Azul 4089, vento 120 graus, 111 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem, azul 4089. Autorizado, chama ingresso no 7. Chamar ingresso no 7, 251. 6251. Está designado, tá 3566. Completo final e chame torre, 118.6. Três 3566, considere aproximação e aguarde pista livre. Tá, 3566. Sente o esquiosque uniforme autorizado, chama em cabeceira, linha de pronto. Sul 4089, decolou Zuno 1 no controle 1935. É, 12935, senhorita. 1935. 1935, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Tan 3566, livre pouso 10, vento 1110 graus, 10 nós. Livre pouso 10, 110 com 10 ou vento, 3566. Tem um nível de voo 360, saída da 360, perfil da Dayal 4089 azul. Solo Salvador, bom dia, Papa Romeu, November X-Ray Tango. X-Ray Tango, prossiga. É, Salvador, Salvador, vai afastar. Qual o setor? Funcionamento está autorizado. Sim, setor do novembro aceitando? Desculpa, não entendi, novembro aceitando? Eu vou local, qual seria o setor que vai sobrevoar Salvador? Litoral Norte, então. Em Litoral Norte, afastando-se quantas milhas, presidente? Negativo, vai até a Praia do Forte e retorna. E até a Praia do Forte e retorna, então. É, decola a pista no 7, seu local de estacionamento é o pátio 4. Positivo. Pátio 4, então, tem condições de decolar com a proa do, da vertical de Lauro de Freitas para ingressar no litoral, no corredor forte? Positivo. Ok, então, pátio 4 vai decolar na cabeceira 17, com o do município de Lauro de Freitas. Na sequência, intercepta a linha do litoral norte de Salvador, faz até a Praia do Forte e retorna. Controle 10935, a torre 186, acione o transponder 0155. 0155, pista 17, com proa de Lauro de Freitas. Siga 186 torre, controle 11935 no River X-Ray, tá bom? Pode, tá livre acionamento, parte 4, aguarde as suas comunicações, papai, o meu novembro X-Ray, tango. Desculpa, o novembro X-Ray, tango, já pode acionar? Afirmo, acionamento autorizado, aguarde as suas comunicações. Positivo, novembro X-Ray, tango. Posição 3 ou 3 horas, sentar-se, segundo 754. Prossiga. November X-Ray Tango, mudança de rota, está autorizado. Litoral Sul, senhor, só para dar barra e volta. Livre pouso no 0, vento 1-1-0 graus, 1-2-2. Livre pouso no 0, Golo 9-2-4. Norte Ponã, informe 20 milhas, afastado Salvador. Tem comer mesmo, táxi autorizado até da Juliette, aguarde o portão. Afirmativo até a Juliette, aguarde o portão, 3566. Trulha 3 da Frente de Caju pro 5738. Proceda ao centro, na frequência 1-2085, ao término 2545. 2585, boa tarde. Esquiosca é uniforme, atenta possível esfera de turbulência do Boeing que irá pousar na 1-0. Tem livre decolagem da 1-7, o vento 1-30 graus, 1-1 nós. Livre pouso, esquerda uniforme. Livre decolagem, afirmo. Afirmo. 8 Tango, confirme pessoas a bordo? 4 a bordo, senhor. Já acionado, sou autorizado, transfere torre. Negativo, pode transferir com a torre da presente, altímetro 0 no 2. Bom voo. Obrigado, November X-Ray Tango. 4. Whisky, uniforme, decolar. Copiado, Whisky, uniforme, controle 1935. 119-35, Whisky, uniforme. Confirme para o controle? Controle, Salvador, Whisky, uniforme. Índia, Alfa, uniforme, confere. Whisky, Octa, uniforme. Prossiga, Whisky, uniforme. Bom dia, pouso Olivô, táxi Alfa, Juliette, pátio 1 no portão 10. Confere, mil pés, corredor axé, Whisky, uniforme. Quatro POB de 110, 3 horas de vinte alterna, Salvador. 110, 320, Salvador no alternado, táxi direita via Índia, vai ingressar na táxi Alfa, transfira 14286, altinto no 012, boa viagem, Golo 754. Índia, ingressa na Alfa 286, Golo 754, obrigado, boa tarde, cara. 3193, passa mil pés. 3193, contato radar, tudo mantendo 380. 380, tá 3193. Após 2000, pode voar direto da EL? Autorizado. Trato. Azul 4089, chama centro Recife, ano 260, alterno 251. Zero, alterno 251, azul 4089. Zero, alterno 251. 260, bom dia. Tanto 3660, completo final, chame torre, 118, decimal meia dúzia. 2612. Aeronave acionada 0141 na escuta. Romeu Oscar Bravo, senhor. Romeu Oscar Bravo, confirmando o tipo da aeronave. Romeu 44, senhor, decolou aqui do Grupo Zulu Cia, vai com o Pro do Grupo Zulu Costa Azul, senhor, com dois a bordo, mantendo 500 pés. Ok, eu estou recebendo 900 pés, confirme. Afirmativo, senhor. Ok, a redução é desse aí, mantém a 500 pés, devido a estar passando muito próximo à Simbra e interferir na aproximação das aeronaves 1-0. Então, descendo agora para 500 pés, ajuste 1-0, 1-1, voando Costa Azul. Vai. Aqui é a pedra, o governo Cabral. 1486 e o código 0176, Índia, November Alpha. Decola da 17, curva à esquerda após decolagem, mantém o corredor forte para só que ele precisa de controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 60, aciona com o código 0176, Índia, November Alpha. Correto, cotejamento. 02 no POB, parte 4, para acionamento, táxi, decolagem, chame torre agora em 1 no 8 decimal 6, altímetro agora 1011, boa viagem, Índia, November Alpha. Obrigado, chamar a torre para o acionamento, Índia, November Alpha. Controle Salvador, boa tarde, gol 1328, está sempre da informação, Papa. Gol no 328, essa notificação desse mantém 050, chegada Mare. Mare 050, gol no 328. Passo 4, já acionado? Autorizado, estamos em casa. São 3660, livre pouso no 0, vento no 20 graus e no 32. Autorizado pouso, o 3660. Gol no 754, decolou 2-1 no controle 935. Canal 35, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Mike Golf Mike. Só um instantinho, cópia. Qual o destino? Taparica. Gente, o Mike Golf Mike, livre acionamento, aguarde sua cópia. Bono 600, autorizado 2000 pés, ajuste no 0111. Informe tráfego próximo a Simbra, mantendo 500 pés. Romeu 44 não irá interferir com o seu tráfego. Gente, vou na 600, autorizado RDS. Afirmativo, autorizado. Ok. Vasca Bravo, controle. Vasca Bravo, escuta. Ok, atenta ao tráfego, posição 2 horas, 4 milhas. Mantendo 2 mil pés, irá aproximar a pista no zero, ok? Sim, senhor, tá avisado. November X Ray Tango, atente a possível ser turbulência do Airbus, que vai pousar na 1-0. Tem livre sua decolagem da 1-7. Vento 1-2-0 graus, 1-2-9. 1-2-0 com 1-2-9. Vai sua decolagem atente a turbulência do TAN para pouso no November X Ray Tango. Controle Salvador, Whisky Oscar Uniforme no Farol da Barra. Cá, 500 pés via Litoral Sul, controle 1935, 1286, padrão Trofonda 014, Golf Mike. 014-118-6-1935, decola das 17 com Proa Sul, Litoral, Caparica, 024. 03, dá presente, 1286, 1011 no altinho, tu viagem, Marcão. Dá certo, tá ligado. Livre táxi, só me ingresso no 7. November X-Ray Tango decolou 24, controle 935. 1935, controle November X-Ray Tango. São 3660, já livrou 1219. 219. Aero Star, livre acionamento, chame táxi. Livre táxi, chame ingresso. Torre Salvador, o gol na 600. Zero, táxi autorizado até antes da Índia. O seu portão 01 vai ser liberado pelo Embraer da Azul, já solicitou o push, ok? Vai observar também o tráfego no pushback, ingressará via Índia pela frente do Embraer da Azul até o portão 01. Ok, vai aguardar o pushback do Azul, vai ingressar no 01 pela frente do Embraer, no 3660. Objeto 6721 para a cópia. X-Ray Tango. 721, novo objeto, autorizado de Salvador para Fortaleza. Nível de voo. 310, aeroviu Upper Whisky 50, via Mossoró, após Upper Whisky 33. Pista 10, decola, manterá a reta decola até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Então inicia a curva pela esquerda, contra o perfil subida Momo, Albo, transição G-Bit, controle em 119.35, por 118.62 e o código 5551. Entendeu que foi autorizado Fortaleza, 3110, via Upper Whisky 50, até Mossoró, após Upper Whisky 33. Vai decolar da 10, mantém a reta até 2000 ou 3000, curva esquerda, na Momo, Aldo e após V-Bit, 1935, 18.6 e o transponder é o 5551, pro EB6721. Porque a segunda...